igual ao meu, que há poder maior do que o seu. É como comparar a gota e o mar. Ele é o grande, eu sou o rei, Emmanuel. Sua palavra poderosa é, e a sua voz ressoa, faz a paz. Nós desmoronarão se a nossa fé firme está em Deus. Não há maldição, pois eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, aprendi a confiar em sua lei, e sendo assim não me recearei. Se ele manda, o mal tem que cair. Oh, aleluia, o meu Deus é demais. Ele tem autoridade e todo poder. Mas ao todo tempo ele doce misericórdia tem, para todo que nele crê, vida abundante também tem. Acredite, ele é formosura e poder sem fim. Quando a gente confia em Deus, não tem pra ninguém, não. Não há quem possa contra o Deus que eu sirvo. Caiam por terra todos os inimigos, as portas do inferno estremecerão. O mal não terá força, vai se abrir.